Intersom de Curuçá, o empreendimento sonoro feito especialmente pra você. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, e agora? Wesley Show, Wesley vai Show. Ter um porco pra galera, viu, meu irmão? O Pitel também aqui com a gente! Valeu, garoto! Você gosta de ouvir. Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não me aliviou, posso fingir. Estou bem, mas os seus olhos não escondem de ninguém. Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não... Bora, Nituia! Aquela nega. Como é que faz pra esquecer aquela nega? Eu tento, tento, tento, mas não sai da minha cabeça. Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega, aquela nega, aquela nega. Parceiro Gilmax aí do Rio de Janeiro, curtiu o Intersom, obrigado. Valeu, Gilmax. Alô, DJ. Tamo junto hoje, meu irmão. Cicatrizou, mas tá doendo por dentro. Você não aliviou, posso fingir que estou bem. Mas os seus... Meu amigo Alisson, obrigado, Alisson. Está aqui presente com a gente. Primo do Júnior Show. Seja bem-vindo, meu parceiro. Feliz Natal pra você. Você é melhor do que Nutella. Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta. Que aquela nega. Como é que faz pra esquecer aquela nega? Eu tento, tento, tento, mas não sai da minha cabeça. Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega, aquela nega, aquela nega. Meu amigo Negão, seu Benadama, obrigado, Negão. Tá aqui com a gente, curtindo o Intersom. Valeu, meu irmão! E aí? Playboy com a fenomenal. Parceiro brabo, nosso amigo Tim está aqui presente, obrigado você. Vou voltar atrás de novo, quero recuperar o amor que eu perdi. Todo sacrifício é pouco. Mais romântica pra galera. Finalmente. Quem tá apaixonado, dá um grito que eu quero ouvir aí, vai. A balada nunca foi remédio pra saudade. Percebi depois que eu perdi você. Canibal e Rebelde juntinho hoje. Valeu toda a galera, hein? Ô neguinho. Niquinha, deixa eu te beijar de novo. Niquinha, volta que o amor vai ser em dobro. Tô arrependido do que fiz. Deixa eu te fazer feliz. Ô neguinha. Bora, tio Camargo! O jogador tá aqui com a gente, valeu, meu irmão! Tô arrependido do que fiz, deixa de fazer feliz. Bora, cabeção! Mas é Felipe e o meu neguinho, Aldair Play.

é foda, né, velho? Bora, Dinei! Bora, peste! É forró! DJ Ney Show. Desce do cavalo. Já, já. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo. O arrebentão de Curuçá é um som de respeito. Tira o Lã de Macapá. Gente boa, tá aqui com a gente. Valeu, meu parceiro. Olho no peixe, outro no gato. Engoliu a chave. Vem sentando e rebola. Tá na gaiola, sentando, entrando e rebola. Vem na gaiola, vem na gaiola. Sentando, entrando e rebola. O Bené Paulo Helder, o Barquete Cascavel do Ceará. Dani Oliveira, cadê você? Cheiro de perfume bom. pra mim. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. Vamos conduzir na moral onda, vamos lá. E aí, ó. Vem no meu colo, vem. Ai, ai, ai. Vem aqui, meu neném. Obrigado, Delcio, você e toda a galera no Interson. Tamo junto hoje. Vamos lá, Arituia! Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Parceiro, cara, expressão. Gente do incrível, ganha só de brigar, expressão. Um abraço pra você, amigo Fagner Play. Lá do Gaia, toda a galera. Tamo junto, meu irmão. E não teve dó. Aqui no Interson, todo mundo curtindo, hein? Pode crer. Vai. DJ Ney. Aqui. DJ Ney. Comigo essa dor que você deixou. E? Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Desde o marcante, onde ele doa, meu irmão? Dois amores! Vou sair pra algum lugar onde eu posso. Sacude no São José, meu irmão! Alguém. Amigo Kaki, os Praga, da Max, tá com aqui a gente. A galera do Fugitivo, curtindo o Interson, obrigado a vocês. Tá todo mundo ao lado, meu irmão! Não vou. Ao lado direito. E quem sabe eu encontro um novo amor. Que me tira essa dor e me faça não lembrar o que rolou entre eu e você. Mas só penso nos momentos que eu passei junto a você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. E hoje a partir das 2 da tarde a gente volta com o Interson fazendo festão no domingo de Natal, meu irmão. Minha vida. Domingo não, na quarta-feira, terça-feira. Eu tô é porre já. Mania do uma máquina de fazer sucesso. Produção do Inter tá toda perdida, meu irmão. Bora, Riquei! Vou sair pra algum lugar. Quem tá apaixonado aí que eu quero ver? Rebelde aqui ao lado, meu irmão. São 10 anos de muito chope, meu irmão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. DJ Ney, não refresca, meu filho. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. pra vocês curtir o Inter. Ney Show. Show. Trabalhei pra dar conforto. Em meu coração, mas ela me fez de boa. Falei bagulho doido, vai, vai. Antigamente pra ela eu era o Romeu. Ela quis terminar, agora se perdeu. Sabe qual a novidade que aconteceu? Posso te torar, posso te torar. Vai! Só tu fica de quatro na cama e se pina. Só tu fica de quatro na cama e se pina. Se pensado em puitona, se pensado em puitona, se pensado em puitona, se pensado em puitona, se pensado em puitona, se pensado em puitona, se pensado em puitona, se pensado em puitona, se pensado em puitona. Quem tá feliz, que bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem vai chegar de manhã em casa, dá um grito aí. Bate na palma da mão, é agora! Já! Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Fala aí, pressão, pressão, pressão. É o seu conceito de cachaça dessa tropa. É o seu conceito de cachaça dessa tropa. É o seu conceito de cachaça dessa tropa. É o seu conceito de cachaça. Lá de Lamos, lá de Lamos, lá de Lamos, lá de Lamos. Já! Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Quem veio curtir o Natal solteiro, dá um grito que eu quero ver. Quem é do Paysandu, quem é do Remo? Remo! Quem vai amanhecer chapado, dá um grito aí! Já! Pou, pou, tem, tem, tem, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. Paulinho lá do Flamengo, obrigado, Paulinho! Pirou de vez. Pou, pou, pou, tem, tem, tem. Lá do Puraraquara! Pirou de vez. Isso é bruto! Pou, pou, tem, tem, tem, o DJ pirou de vez. Na próxima agora, gente. Ei, Betinho Playboy. Cleo, manda um whisky pra nós, hein? Que hoje no Crocodilo vai ser rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o whisky do bom e o bagulho vai ser louco. A música da viagem, Junior Show! Quem é do Paysandu e joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem é do Remo, solta o grito aí, ó. Quem é do Flamengo, dá um grito aí. Já, já, já, e agora? Pré, pré, pré, pré, pré, pré, é, é, é, é, é. a gente, todos os transarianos. Vamos curtir o Whindersson, até o Whindersson ir embora, meu irmão. Senta, senta. Na humildade vale pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima, botando o fuzil a cara. Já, já! Sabe que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o Zico Fede. Meu amigo Carlos Pressão, gerente do equipe Ganha Saúde. Obrigado, Carlos, você e toda a galera aqui com a gente, meu irmão. Parceiro Wagner Play do Ganha Saúde. Toda a família sem limite, obrigado a toda a galera, hein, gente. Tamo junto! Aqui. Chorando muito, me lembrou da sua infância. Sem esperança, sua mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. Rebelde, você e toda a galera, meu irmão! Galera, meu irmão! Galera, meu irmão! Musicão pra galera, meu irmão! Bora, meu Inter! Top DJ Ney Show aqui. Te amo e não quis aceitar. DJ Ney, o top DJ do Pará. Nos tentou consertar o que fez. Sofri e senti. Coloca o microfone dele. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Fala, Janjã. Agora é guerra pra Suécia, meu irmão. Você é Já. Meu. Bebê, obrigado, bebê, vocês, olha aí no Whindersson. Tamo junto hoje curtindo. Eu sou de Curuçá pra galera. Fiz de tudo. Cabeção, cabeção. Amigo Negão Zabena Dama, Conceição, obrigado, Negão. Primo do Júnior Show está aqui ao lado, obrigado a toda a galera, meu irmão. Ô, família grande, bicho. Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem... Esse que te chama de Júnior Show é o tradicional Juninho que vocês chamam aqui, viu? Ou cabeção, como vocês quiserem. É não, Jajão? Show, show. A qualquer distância eu vou categoria. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confia. Jaque do Rebelde, obrigado, Jaque. Valeu, tamo junto, hein? Juntos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu estou sem, mas vou ter. Show! coisa boa. Já, já, bora meu Inter. Inter. Preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu vi. Os transarianos, meu amigo Tom doido, tô ligado da chavada. Obrigado, Tom. Valeu, meu parceiro, tamo junto. Essa música tá em todos os CDs do Whindersson, meu irmão. Sucesso! Show! Um, dois, três, já! E para comandar o show, ele, DJ Ney Show. Você soltou um homem agora? O que tu acha, Dinei? Alô, Batata! Batata! José em festa, meu irmão! Iritu! Obrigado a presença, eu tô ligado do Gaia Saúde, viu gente? Fica todos bem-vindos, Whindersson, valeu galera! Aqui no Whindersson! Aqui! Valeu, meu irmão! Aqui com a gente lá do Campo Alegre. Da montanha, de Boa Vista, de Açaiteu, aí, gênio, todo mundo curtindo o Inter. Obrigado a toda a galera, meu irmão. Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela. A língua dela é melhor do que o dela. Mas aquela nega, meu irmão, aquela, aquela, aquela, aquela. Ah, é, é, é. Rock, como é que tá? Como é que tá? Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O hit vence aqui, o hit vence aqui, o hit vence aqui, o hit vence aqui. A novinha da favela, o hit vence aqui. O hit do hit vence aqui. O hit do hit vence aqui. O hit vence aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Pressão, pressão, pressão, pressão, é agora, agora, agora. Dinei, chega, Dinei. Cheguei. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não toco em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Mas nada me pede de te xingar. Eu quero que tu vá. Tá valendo! Eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer. O menino Gebel aqui com a gente, toda a galera em peso. Danilo Fox, do apoio, obrigado, vamos ser rebelde. Tá muito assunto, toda a galera, meu irmão. Mas acontece que meu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira. Zé Prata, Diego do Rock. Diego do Rock, Dori, obrigado, Diego. Tá todo mundo aqui, meu irmão. Da tentativa de mão. Tentar tirar você do coração. Igual querer. Meu amigo Gil Max, obrigado, Gil Max. No Rio de Janeiro, veio curtir o Inter, obrigado, toda a galera, meu irmão. Tentativa de mão. Pra galera balançar geral. Então vai. One, two, jump. Banda Catrina, o som do sucesso. Já dançaram Revolution e até o Lobo Mal. Agora eu quero ver a galera passar mal. Essa mistura envolvente que a Catrina inventou. Meu amigo Gil, Maxi, Paranoia. Pode ser a continua intercambiada do Rio de Janeiro, obrigado. Todo mundo na área. Mix pra galera agitar. Alô, DJ, aumenta o som que eu tô pronto pra ensinar. Só tá sanfona mix pra galera agitar. Dá valor, né, né? Um, dois, três! Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. Tudo! Já! É pressão pra todo lado! Feliz Natal, meu xará! Tamo junto, meu parceiro! Bom ao vivo, bom ao vivo! Feliz Natal pra você! Oh, oh, oh, oh, oh! Te amo tanto, anjo meu! Tenho sorte de te conhecer! Esse bicho é foda! Ao lado esquerdo! Bora, Jojã! Tamo junto, meu irmão! Sorte de beijar! Fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e David. Sucesso! Mal a gente ficou. Ney Show. Show. Show. Amigo, obrigado, Paulinho. Nosso amigo Carcos Praga está com a gente. Todo mundo na área. Pode crer. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira. Meu amigo Delcio, obrigado, Delcio. Você e toda a galera. Um abraço pra vocês, está todo mundo no Inter! Bora, cabeção! Hoje eu chorei no bar, ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, porque você se esconde? Cheguei no trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente, a te procurar com medo de dar amor eternamente. E já agora eu vou ligar pra ela. Pra ela. Oi! Oi, nego, oi, nego. Tudo bem contigo? Feliz Natal! Tudo bem, tudo bem. Só liguei bem, pra perguntar se foi divertido. Divertido? Foi ou não foi? Foi no Passat, foi? Pensando bem. Pensando bem. Pensando bem. Pensando bem. bem, você se merece. Já! Já! Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada. Teleguiada. De uma amiga. Ô, amiga, viu, bicho? E já agora eu vou ligar pra ela. Nem pega. Dar a notícia que ela tanto espera. Foi! Que ela tá livre como um passarinho. DJ Ney. Para poder ficar contigo. Oi, Ney. Tudo bem contigo? Tu ligou pra quê, meu irmão? Só liguei pra perguntar. E o Batatinha me trair. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, em ti confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata! Vamos lá! Nós somos São José, o Interson, comandando a onda! O setor do Júnior Show, meu irmão! Sucesso em todo o Brasil! Semana que vem, Interson no Maranhão! Coisa boa! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Fala logo. Ela fala, tá livre como um passarinho. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie. Amigo Valdo Sem Limite, líder do Paraná, Cuxu Interção. Obrigado, Valdo. Um abraço pra vocês, tá toda a galera, hein? Quando te encontrar. Do Gaia Saúde por ali, obrigado, gente. Um abraço pra vocês ali, ó. Feliz Natal pra toda a galera do Gaia. Feliz Natal. Tamo junto. Aqui. Sempre ter você, amor. O Arrebentando Pará. Virou carnaval, com você nota 10, tudo é igual. Se quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. Nós vamos ter de vez, planta morre sem raiz. Será que cê chegou voando, mas ainda não vi asas em você. E belisque que eu tô sonhando. E mas se eu... O que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se gostar... Interson, o Arrebentão. Quem mandou, Ney? Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Interson. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Quem mandou você me olhar? Rebeldes, a galera hoje fazendo 10 anos, enchendo a cara, meu irmão, é muita honra. Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Mais ninguém. Quem mandou você me olhar? E quem mandou Negão, Zabina Dama, Conceição. Obrigado, Negão. Um abraço pra você, meu parceiro. Eu entendo você. Meu amigo Marinelson, Zabina Dama. Obrigado, Marinelson. Seu amor tem trauma do... Ô, Mielson. O sentimento... Zabina Dama, obrigado, vocês. Aqui com a gente, um abraço. Mas eu entendo você. Lá no Campo Alegre, tá na área. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O seu teto. Amigo Brabo e o Tim. Obrigado, Brabo. Aqui com a gente ao lado, valeu. Em pleno feriado. Feriadão. Até o garçom sentiu minha falta e já li. Olha, dessa tá do meio pra ele. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Nem show, show, show. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre. Deus me livre. Mas quem me dera. Posta foto junto. E Marcelo! Obrigado vocês! Deus. Alô, Michel! Mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Manda 007. Tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. Mas o quê? É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Já! Eu já! Não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Eu pego sim. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre. Mas quem me dera, posta foto juntos, contate já era. É. Deus me livre. É. Mas quem me dera. Ah. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Espera aí. Ela aí. Tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. E aí, Ney? Vou aí, te contar aonde ela errou. Pintou o cabelo. Ela errou. Fez toda a parafernália. Beijo não me arrepio. Não, Dinei. É. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ô, boneco, meu irmão, meu irmão. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase. Entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo... O Hélio oferece pra prima do Nailson aí, ó. Martins. Ê, sacana. Se Deus fez altar de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É cabeça no telão aí, ó. Outra dele. Obrigado, meu parceiro Carlos Pressão, gerente do Incrível Gaia Saúde. Obrigado, Carlos. Meu amigo Wagner Play do Gaia Saúde, Família Sem Limite. Aqui com a gente, obrigado a todos vocês, gente. Tamo junto, hein? É nóis! É uma minha, outra dele. Intersom e Lojas Santa Fé. As verdadeiras tradições de Curuçá. Jamais serão esquecidas.